Fecheiro 55, página 499. Nessa noite, armado com um archote de ramo de pinheiro, para poder encontrar no escuro o caminho do vale, o recolher obrigatório fora estabelecido às 8 horas, Richard aventurou-se a ir à cidade de Sydney em busca dos rostos conhecidos que avistara durante a reunião. As tendas tinham sido armadas por trás das filas de cabanas junto à praia, mas muitos detidos estavam condenados a dormir ao relento, já que a tripulação dos Sírios tinha precedência na ocupação daquele alojamento. Teve esperança de que no dia seguinte as velas desse navio já os pudessem proteger. Ardia uma enorme fogueira de lenha de pinheiro junto ao local onde os desabrigados poisariam as cabeças. Apesar de ter já 16 meses de permanência na ilha, Richard continuava a admirar-se com o súbito arrefecimento do ar, logo a seguir ao sol se pôr, por muito quente que tivesse sido o dia. Este abaixamento de temperatura só não acontecia quando havia muita umidade, coisa que naquele ano de 1790 ainda não tinha ocorrido. Pensou que seria um sinal de um ano mais seco, embora ignorasse o que o levara a chegar a tal conclusão. Talvez um instinto de algum seu antepassado druida. Cerca de 100 pessoas reuniam-se, muito juntas, em redor da fogueira, tendo junto a si os seus haveres. Ao contrário dos fuzileiros e dos seus oficiais, os condenados tinham sido desembarcados com tudo o que possuíam, incluindo os preciosos cobertores e baldes. Todos estavam descalços. Os sapatos tinham desaparecido havia meses. E também já não existiam na ilha de Norfolk. Rezou para que não chovesse. Na ilha, grande parte da chuva caía de noite, mesmo que momentos antes o céu se apresentasse limpo. Os condenados tinham desembarcado durante torrenciais aguaceiros e o bom tempo ainda não conseguira secar tudo. Haveria uma epidemia de constipações e febres e talvez o recorde da ilha deixasse de existir. Ninguém tinha morrido de morte natural ou doença desde que o Tenente King e os seus primeiros 23 companheiros tinham ali chegado, havia 2 anos. Por muitos problemas que nela houvesse, a ilha de Norfolk tinha um clima propício à boa saúde de quem nela vivia. Tive consciência da triste visão dos Sírios a balançar sobre o recife. Richard já fora informado que Willie Dring e James Brannagan, não conhecia este último, se ofereceram como voluntários para nadar ao local do naufrágio e lançar borda fora o resto das aves de capoeira, os cães e os gatos, e pôr a flutuar barricas e barris na água. Drink não era o homem mais adequado para o fazer. Esse homem do Yorkshire e o seu amigo Joe Robinson, antigamente homens firmes, pareciam ter-se deteriorado. Avistou Will Connolly e Neddy Parrott sentados com mulheres que deviam ser as suas, bom sinal, e começou a abrir caminho por entre aquela multidão. Richard, oh Richard, meu querido, Lizzie Locke saltou-lhe ao pescoço e apertou-o contra si, cobrindo-lhe o rosto de beijos, murmurando, gemendo, chorando. A reação dele foi perfeitamente instintiva e aconteceu antes de pensar em evitá-la, em aguardar uma oportunidade mais íntima para lhe dizer que não podia partilhar com ela a sua vida, embora fosse sua esposa. Ninguém o informara da vinda da mulher e não pensara nela desde aquele dia mágico em que William Henry, a pequena Mary e Peg tinham voltado a viver na sua alma. Antes de as conseguir controlar já as suas mãos, agarravam os braços de Lizzie para que ela o soltasse. Com a pele arrepiada e os cabelos em pé, olhou-a como se fosse uma aparição dos infernos. Não me toques, exclamou, muito pálido. Não me toques. E ela, pobre criatura, vacilou, passando do êxtase tamanha alegria a um horror, dor e assombro tão grandes que levou a mão ao peito magro e olhou cega a tudo, exceto a repugnância que lia nele. Sufocada, abriu e fechou a boca, sem soltar palavra, e caiu de joelhos, sem forças. No momento em que pronunciaram o nome dele, todo o grupo se voltara para olhar. E os que o conheciam e tinham tão ansiosamente antecipado aquela reunião ficaram ofegantes, de boca aberta, a murmurarem. Sou a tua mulher, disse num grito agudo, ainda de joelhos. Richard, sou a tua mulher. Já com a visão mais nítida, apercebeu-se de que ela estava a seus pés, de expressão zangada e ofendida dos amigos e da avidez com que os desconhecidos desejavam entender o que se passava entre os atores daquele espetáculo. Que fazer? Que dizer? Enquanto, por um lado, fazia a si próprio aquelas perguntas sem resposta, por outro, reparava nos espectadores, ao mesmo tempo que se encolhia horrorizado. Ela ia tocar-lhe. Venceu a sua parte visceral. Recuou para longe do alcance dela. Os dados estavam lançados. O melhor seria terminar do mesmo modo que tinha começado, à luz de uma ardente fogueira, no meio de pessoas que o consideravam, e com toda a razão, um desnaturado, a precisar de um castigo de chicote. Lamento muito, Lizzie, conseguiu dizer, mas não posso receber-te de novo. Simplesmente não posso. Ergueu as mãos e logo as deixou cair. Não quero uma esposa. Eu não conseguiu lembrar-se mais nada para lhe dizer. E como tal, voltou as costas e partiu. No dia seguinte, terça-feira, encontrou-se como de costume com Stephen na Ponta Hunter para assistir ao pôr do sol. Era uma dessas tardes sem nuvens em que o enorme disco vermelho deslizava para o mar, fazendo, segundo imaginava Richard, ferver a água. A luz morria no céu, que escurecia, tornando-se cor de anil, enquanto o sol, quase ausente, parecia lançar os seus raios pelas vastas profundezas da água, oferecendo-lhe uma luminosidade pálida, leitosa, azulada, muito mais brilhante do que os céus. É um lugar maravilhoso, disse Stephen, que certamente haveria de ter já ouvido o que toda a colónia murmurava, porém decidira nada a dizer. Sem sombra de dúvida, estou convencido de que o Jardim do Éden era aqui. Encanta-me, atrai-me como uma sereia. Não sei porquê, só que não é terrena, não tem paralelo em parte alguma. Mas agora que os homens chegaram, hão de estragá-lo. Foi o homem que estragou o paraíso. Não. Tentarão apenas, julgando ser igual à outra terra que já danificaram. Este lugar olha por si próprio, porque é amado por Deus. Há fantasmas aqui, sabias? Disse distraidamente Stephen. Vi um tão claro como o dia, e de facto foi de dia que o vi. Era um homem gigantesco, com enormes músculos nas pernas, pele dourada, quase nu, só com um pano castanho e fino a cobrir-lhe o baixo ventre. Tinha o rosto sério, de uma beleza patrícia, e as coxas tatuadas com um desenho em espiral. Um homem como eu nunca tinha visto e com quem nunca poderia ter sonhado. Desceu a praia na minha direção e depois, quando estava quase a poder tocar-lhe, voltou-se e dirigiu-se para o muro da casa de Nathan Lucas. Olivia começou a gritar que nem uma possessa. Então, ainda bem que vivo no vale. Mesmo assim, Billy Wickfall disse-me há pouco tempo que tinha visto John Bryant na colina em que o tronco o matou. Apareceu e logo desapareceu. Segundo Billy, era como se tivesse espantado por ter sido descoberto. As ondas subiam na praia. O Supply tinha saído das correntes e dirigia-se agora para Cascade. O embarque não seria fácil para a grávida senhora do Sr. King, obrigada a saltar da rocha para dentro do escaler. É verdade que o Dring e o Brannagan deram com o rum dentro do Sirius e lhe pegaram fogo? Perguntou Richard. Sim, o grumete John Escott, que é o criado de Ross, avistou as chamas depois de escurecer do cimo da casa do governo e ofereceu-se para ir a nado até lá. Ross concordou, porque o homem nada muito bem. Escott foi dar com o Drink e o Brannigan, quase insensíveis do rum, aquecendo-se a uma fogueira. Atirou-os ao mar. Apagou o fogo, que já tinha chegado ao convés das armas, e ficou no Sirius até esta manhã, quando o foram buscar e o trouxeram juntamente com o rum. O Drink e o Brannigan foram acorrentados e metidos na nova casa da guarda do Tenente King. O Major está lívido. Tinha pensado que seria muito mais seguro deixar o rum a bordo que trazê-lo para a terra. Suponho que, assim que o antigo comandante parta no Supply, o novo mandará administrar ou a pena capital ou 500 chicotadas. Não pode dar-se ao luxo de ignorar esta primeira infração à lei marcial. Estava já muito escuro. A luz escoara-se. E os olhos de Stephen voltaram-se para Richard, sentado e tenso como uma mola de aço. Ouvi dizer que logo de manhã recebeste a visita do Major? Richard sorriu sem vontade. O Major Ross tem orelhas de morcego. Nem suspeito como ou por intermédio de quem soube do que se passou ontem à noite junto à fogueira. Bom, já sabe como ele é. Esperou que eu fosse a casa tomar um pequeno almoço. Entrou, sentou-se e olhou para mim como se inspecionasse uma nova espécie de lagarta. Ouvi dizer que tinhas repudiado publicamente a tua mulher. Disse. Respondi que sim. E ele resmungou. Depois disse, nunca esperaria tal coisa de ti, Morgan. Mas, como sempre, lá terás as tuas razões. Stephen soltou uma gargalhada. Não há dúvida de que sabe utilizar bem as palavras. Depois continuou. E perguntou-me se eu achava que a minha mulher daria uma boa governanta para um oficial. Disse-lhe que era limpa, arrumada, uma excelente costureira, boa cozinheira e, tanto quanto sabia, virgem. Foi então que bateu com as mãos nos joelhos e se levantou. Gosta de crianças? Perguntou. Respondi-lhe que pensava que sim, a julgar pela maneira como as tratava na prisão de Gloucester. E tens a certeza de que não é uma sedutora? Perguntou. Disse-lhe que tinha a certeza absoluta. Então serve-me na perfeição, disse. E saiu a toda a pressa, tão satisfeito como um gato que conseguiu chegar ao leite. Stephen riu ainda mais. Juro-te, Richard, disse quando conseguiu falar, nunca conseguirás levar a melhor ao Major Ross. Por uma qualquer razão que não entendo, gosta imenso de ti. Gosta de mim porque não tenho medo dele, disse Richard, porque lhe digo a verdade e não aquilo que penso que ele deseja ouvir. É por isso que nunca poderá estimar o Tommy Crowder, como acontecia com o King. Quando me impus a ele, chegou a pensar mandar-me chicotear, ao passo que nunca precisei impor-me ao Major Ross. O King é um rei inglês, disse Stephen, quase irónico. Não é um rei irlandês. O sangue celta que tem dentro de si é mais aparentado com o dos galeses. Quer dizer que é melindroso e melancólico e pertence de alma e coração à Marinha Real. Ross é tipicamente escocês, sempre com a mesma disposição azeda. As suas raízes ficaram numa terra fria e triste, que ou dá ou não dá. Pôs de pé e estendeu a mão a Richard para o ajudar a levantar. Ainda bem que resolveu o problema do destino da tua esposa repudiada. Bem me disse que não me casasse com ela, disse Richard com um suspiro. Se eu soubesse que ela tinha vindo, ter-me-ia preparado. Mas foi como um raio do céu. Estava a olhar para o Will Connolly quando de repente a vejo pendurada no meu pescoço, cobrindo-me de beijos úmidos. Cheirei-a e toquei-a, Stephen. Estava demasiado próxima para ver. Desde que a conheci, tem havido outros cheiros. E nenhum deles bom. Port Jackson cheirava mal, tal como a velha prisão. Mas o odor feminino nas minhas narinas, há muito que estou sozinho e as coisas cheiram bem, longe da cidade de Sydney e das serrações. Não é que ela cheire realmente mal, não cheira, mas não consigo suportá-la. As minhas razões não são nada racionais, nem sequer para mim. E Deus sabe que não me sinto orgulhoso daquilo que fiz. Naquele momento tive apenas consciência de repulsa, como se ao caminhar no escuro me tivesse metido numa teia de aranha. As minhas entranhas reagiram, disparei às cegas. E depois já era demasiado tarde para arranjar as coisas, de modo que atirei com tudo ao ar. Compreendo, disse delicadamente Stephen. Mas o que não percebo é como pudeste esquecer que provavelmente ela viria para aqui com os outros. Agora que penso nisso também não entendo. A culpa também foi minha. Deveria ter-te dito alguma coisa. Estava muito ocupado com o Sirius e com as consequências. Mas outra coisa me atormenta. Está em terra há vários dias e sabia que eu me encontrava aqui porque esperou. Tinham chegado à casa de Stephen. Ele entrou sem responder e ficou a olhar pela janela o archote de Richard afastar-se no vale até acabar por desaparecer. Porque esperou, Richard? Porque lá no fundo sabia que se te abordasse em particular farias o que acabaste por fazer, rejeitá-la. Ou talvez por ser mulher, desejasse que fosses tu a procurá-la e a ir buscá-la. Pobre Lizzie Locke. Há 6 meses que ele está só, aqui nesta casa solitária, tendo apenas o cão por companhia, e sente-se muito satisfeito. Não sei o que se passa no seu espírito, exceto que até há muito pouco tempo pôs as suas emoções a dormir, como um urso no inverno. O seu casamento com Lizzie foi uma coisa feita durante esse sono, do qual creio que não esperava acordar. Depois, de súbito, despertou. E eu vi quando isso aconteceu. O tempo avançava. Stephen olhou para o relógio, apertou os lábios e ficou a pensar se teria fome bastante para se incomodar a aquecer caldo para juntar à sua ceia de pão. O capitão, John Hunter, estava aquartelado na casa do governo. E Johnny? Ora então, aquece a sopa, Stephen. Está frio que baste para acenderes o lume. Tudo o que quero é que me deixem em paz com os meus livros e o meu cão, disse Richard, entrando no aposento. Enquanto Stephen assoprava as chamas relutantes. Acho que mereço a minha privacidade. Então, o que estás aqui a fazer? Perguntou Stephen, sentando-se nos calcanhares. A privacidade está lá no teu vale. Sim, mas... disse Richard, hesitante. Por que não admites, simplesmente, Richard? Perguntou Stephen, sem disposição para aturar desgostos. Que te sentes consumido de remorsos pelo que fizeste. Muito bem, tiveste de fazer, a Lizzie Locke. Não suportas facilmente o facto de não teres agido como esperavas. Também nunca vi ninguém com padrões tão elevados de conduta pessoal. Pareces o raio de um mártir protestante. Ora, não me faça sermões, repostou Richard. O seu problema é nunca ter a certeza se é católico ou protestante, quanto mais mártir. Porque não admite que tem tantas saudades do Johnny que tem vontade de engolir o Hunter. Os olhos azuis cintilaram. E durante um minuto encontraram outros, que eram perfeitamente cinzentos. Nenhum deles moveu um músculo. Depois, no mesmo instante, ambas as bocas estremeceram, soltaram uma ruidosa gargalhada. A atmosfera ficou mais desanuviada, disse Stephen, limpando o rosto a um trapo. É verdade, disse Richard, ofegante, usando-o também. Será melhor comeres a parte da sopa do Johnny, já que aqui estás. Por que voltaste? Creio que por não me ter respondido. Mas também já não é preciso. Tem razão, Stephen. A Lizzie é uma situação que eu tenho de suportar juntamente com o facto de agora eu não conseguir gostar muito de mim. John Laurel veio morar e deixou de morar com ele tão rapidamente que a cabeça do pobre homem ficou a andar à roda. Richard mandou fazer-lhe uma cabana confortável que ficou pronta num mês, na extremidade do seu pequeno terreno, com a porta e a janela voltadas para o outro lado. Assim, se Laurel ressonasse, Richard estava bastante longe e não o ouviria. Com respeito aos seus deveres, mostrou-se excelente, mas com um defeito. Adorava jogar às cartas e tinha de ser controlado para não apostar as suas já magras rações. A cidade de Sydney crescia. Em várias ruas de pequenas cabanas de madeira, erguidas por Nat Lucas e pelos seus carpinteiros, à mesma velocidade com que as serrações de Richard forneciam as tábuas e as traves. Sem tempo e sem equipamento para fazer nelas entalhes ou encaixes para poder uni-las de um modo mais perfeito, meteram umas pequenas ripas nas fendas, o que não deixava de ser atraente se, como a do interior da casa de Richard, a madeira tivesse um certo polimento. A casa do governo, alargada por King para poder receber meia dúzia de convidados para jantar nos seus melhores dias, obteve, finalmente, pequenos quadrados de vidro para as suas janelas, cortesia do governador Philip. Todas as outras residências, incluindo as que eram suficientemente espaçosas para satisfazer os oficiais navais e os fuzileiros, tinham de se contentar com gelosias ou deixar nuas as aberturas. Uma das serrações foi destinada à produção de telhas de madeira. Todos os telhados acabariam por receber esta cobertura, embora a madeira tivesse de ser submersa em água salgada durante 6 semanas antes de se poder cortar. Os telhados tinham de ser temporariamente cobertos com a planta do linho. A tarefa de se aventurarem até mais longe, em busca desta planta, foi entregue aos marinheiros do Sirius, a quem Ross se recusava a deixar a fazer outras coisas. Libertos da obrigação de fornecer calcário a Port Jackson, pelo menos por enquanto, os depósitos de calcarenite eram aproveitados para alicerces e chaminés. Tendo encontrado uma madeira dura de boa qualidade, que a serração das telhas também cortava, os 4 tanoeiros da ilha começavam agora a fazer também barris. Ross encarregara as mulheres de moer manualmente o trigo, acreditando que a farinha em barricas estava mais a salvo das ratazanas do que o grão solto. Aaron Davis fora nomeado padeiro da comunidade depois de ter exercido essa profissão em Port Jackson. Não que as pessoas vissem pão todos os dias. Aos domingos e às quartas-feiras, sim. Mas às segundas e quintas havia só arroz. Aos sábados comiam ervilhas e às terças e sextas uma papa de milho misturada com aveia. Tendo em conta o rápido crescimento dos porcos, Ross construiu um pequeno forno e uma fornalha e começou a produzir sal. As partes do animal que não eram adequadas à salga eram esmagadas e transformadas em enchidos para serem metidas em tripas. Alguém ouvira o Major Ross afirmar que a única parte não comestível num porco era o grunhido. Como se dizia que era totalmente desprovido de sentido de humor, todos julgaram que falava a sério. O Sirius continuava com a quilha a bater no recife e aos poucos tinham retirado de lá todos os artigos aproveitáveis, desde os canhões até à última das muitas barrigas de pregos que Sua Excelência enviara da sua colónia de tijolo e pedra para esta colónia de madeira perpétua. A perda mais triste era a de escórias de ferro, transportada pelo Sirius para a forja da ilha de Norfolk, que ainda se encontrava no porão e que seria demasiado arriscado ir buscar. Quase todas as velas tinham dado à costa, enroladas em cabos e vergas, e o escaler escapara com todos os seus remos. Os mastros partidos tinham destruído todos os seus outros botes. As últimas coisas a sair do navio foram várias barricas de tabaco e algumas grades de sabão barato vindo de Bristol. Embora este tenha ido para os armazéns do governo para distribuição geral, o tabaco nunca viu o interior de um cachimbo, para grande desgosto dos homens do mar, que consideravam umas fumaças quase tão desejáveis como uns goles de rum. George Guest e Henry Hathaway, ambos provenientes de regiões rurais, foram ter com o Major Ross e informaram-no de que, nas hortas de Gloucester, as mulheres acabavam com bichos e lagartas em geral à custa do tabaco dos maridos. Metiam as folhas em água a ferver, misturavam-lhe depois sabão e regavam os legumes com este preparado. As primeiras chuvas arrastavam tudo, mas até lá as pragas torciam o nariz e recusavam-se a comer uma coisa de sabor tão mau. A partir desse momento, ninguém teve autorização de deitar fora uma única gota de água de sabão. Um pequeno grupo de mulheres ficou encarregado de ferver o tabaco, que, segundo revelava a experiência, retinha a sua potência depois de várias infusões. Quanto ao sabão, podia ser fabricado do mesmo modo que o era nas quintas e casas de campo mais pobres, de um extremo a outro das Ilhas Britânicas. Gordura e um cáustico. O toucinho era gordura de porco e a colónia tinha que bastasse. Para obter o cáustico, tinha de se meter as cinzas dos restos de batatas, cenouras, nabo e folhas de beterraba em água, ferver um pouco a mistura e coar. A parte líquida era o cáustico. Os regadores eram raros, mas uma mulher com um balde de solução de tabaco e um púcaro de chumbo com buracos no fundo podia salpicar os legumes e todas as colheitas com a maior das facilidades. A mistura venenosa era armazenada em cascos de rum, já vazios, para estar pronta para a praga seguinte. O comandante era brilhante nestes assuntos práticos. Ocupara o espírito com assuntos como o fabrico do sal, enchidos e veneno para as lagartas. E depois passara à utilização da serradura nos fumeiros, em vez de a deitar fora para o solo. Aquilo que não podia ser salgado poderia talvez ser fumado, incluindo o peixe. Possuindo uma enorme força de trabalho, Ross estava disposto a que nenhum membro dela ficasse ocioso. O primeiro passo era a produção da maior quantidade de alimentos possíveis. O segundo era conseguir manter o maior número de pessoas sem consumirem os alimentos do governo. Este último passo era, evidentemente, a única justificação para toda a experiência de Botany Bay, de que teria valido a pena despejar uns milhares de condenados e guardas do outro lado do mundo se o governo tinha de continuar a sustentá-los ad infinitum. No momento em que o Supply partira, com 2 semanas de antecedência para levar as terríveis notícias acerca do Sirius a Sua Excelência, chegaram os pássaros ao Monte Pitt, uma elevação de 350 metros na ponta noroeste da ilha. Poucos dias depois, puderam confirmar-se as afirmações de King acerca daqueles grandes petreis. Voltavam da pesca ao fim do dia para se meterem nas tocas. Com tão pouco miolo e tanta ignorância sobre o modo de agir dos homens que se deixavam capturar sem piar nem oferecer resistência. Os atalhos nas encostas da montanha foram abertos através da vinha que acabou por receber o nome de Cabelos de Sansão devido à sua imensa resistência. A partir da nova estrada de Cascade, e o trabalho terminou a tempo para que os caçadores de pássaros pudessem aproveitar a luz do dia armados com os seus sacos. As rações de carne salgada foram reduzidas a 3 libras por semana e as quantidades de pão, arroz, ervilhas e aveia a metade. As aves do monte do Sr. Pitt teriam de preencher o vazio dessas porções de comida. O rum foi reduzido a meio quartilho de um grog muito aguado, mesmo para os oficiais, o que não preocupou minimamente o tenente Ralph Clark. Continuava a poder trocar a sua parte pelas muito necessárias camisas, roupa interior, meias e coisas parecidas. Tinha recebido apenas uma pequena parte dos seus haveres, vindos no Sirius, embora tivesse avistado algumas das suas coisas às costas dos condenados. O mesmo acontecera com o Major Ross, mas este suportava as perdas com muito mais paciência do que Clark, que se queixava de tudo. As batatas eram entregues à medida que eram apanhadas, tocando umas quantas a cada dezena de pessoas, e os vegetais colhidos eram igualmente divididos. Talvez porque os legumes verdes tivessem tão pouca substância e principalmente por não existir ali escorbuto, havia sempre mais do que os necessários, as pessoas preferiam comer qualquer coisa, exceto peixe, a uma tigela de espinafres ou feijão verde. Iam ser tempos longos e desesperados. O major sabia que o supply não regressaria. O barco da travessia do canal teria certamente de ir às Índias Orientais em busca de comida. De contrário, quem estivesse em Port Jackson acabaria por morrer à fome. Na ilha de Norfolk, tal não aconteceria. Mas ver-se-iam obrigados a levar uma vida muito primitiva. E a grande experiência teria falhado. Tal como Arthur Phillip, Robert Ross acreditava fervorosamente que, fossem quais fossem os perigos e as privações que o futuro lhes guardava, as pessoas a seu cargo não deveriam descer abaixo dos níveis cristãos de qualquer comunidade britânica. Deveriam preservar a todo custo a moralidade, a decência, a literacia, a tecnocracia e todas as outras virtudes da civilização europeia. Se assim não fosse, aqueles que não morressem, nada seriam. A diferença entre Ross e Philip estava nas virtudes mais abstratas do otimismo e da fé. Philip estava decidido a que a grande experiência fosse bem sucedida. Ross sabia simplesmente que tudo, o tempo, o dinheiro, os bens, a dor, seria completamente vão, sugado num turbilhão de ignomínia sem deixar rasto. Esta convicção, embora muito enraizada, de forma alguma o impedia de envidar todos os esforços para tratar de assuntos que os importantes idiotas de Londres não tinham tido em conta, enquanto escutavam Sir Joseph Banks e o Sr. James Maria Matra e usavam as suas importantes cabeças para delinear um plano. Como é fácil deslocar os peões humanos num tabuleiro de xadrez global, quando a cadeira é confortável, o estômago está cheio, o fogo é acolhedor e a garrafa de vinho do Porto não tem fundo.